Colônia 142, autorizo. Manta a posição. Será? 30 Minas, afastado de Salvador, 9090. Vai reportar 40 de Salvador, 9090. Colônia 142, autorizado, Alier e Matheus, pista no zero. Agora está em Lima, visto Kilo Delta. Relaxa, 6321. Azul 275, boa senhora identificação, chegada à mão autorizada. Ao final dos desvios de voo e a mão, desça para o nível de voo 050. O 795, estimado, correção. O 795, altímetro em Salvador, na 014. Na 014, autorizado, prosseguir para a mão, 050. 050. Mensagem autorizado Brasília, vem fuzilando 7, nível 360, saída Arbó, leve, primeira curva direita, transponda 5450. Olimpo 06, autorizado voar direto a Netuno, confirme por quantas milhas irá se afastar? Vai ficar no máximo 40 a 50 milhas mantendo a área Netuno, o Olimpo 06. Gente, Olimpo 06. 06 seguindo para o retorno. Patatango Vitor Filho Delta, follow 03, confirma, parte de cheiro. Estacionado 6227. Estacionar, frequência limpa. Sinal, sobre torre frequência número 8, decimal 95. 1895, grato, uma boa tarde, um bom trabalho. 27. Aero Alter número 288. 260, 288, obrigado. Esta altona, Ribeirão. Azul Alter 65, táxi Índio, ponte para dano 02, 198, decimal 95, ligando no 04. E aí, dia para a torre 1895, cruzando o passo azul 406. Cavaleiro dos 2233, ajuste no 04, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguardando, passagem 2233. 250, vou sair da PUCA. 250, PUCA, em ônibus 3. Controle. Charlie de Aeco está a 64 milhas nordeste de Salvador, tem serviço radar encerrado, mantém o nível de voo 055, chame o controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. Valeu do 2233. 7, escola 10, curva direita, Nadael, Dedeirumi, transponder 5466, Oceaneiro 6227. Aponta para o Oceaneiro da Recife. Vai chamar. Oi, Salvador, muito boa tarde, azul 406. Azul 4065, mantenha a posição, pode esperar. Mano, autorizado, puxa por ataque. Coordenação 6142. Escuta, muito obrigado. 6140, mestre. Autorizado, Alério Macete, sistema 0. Alério Macete, 1040, 040, mestre. Em frequência livre presente, recebe o regresso. Azul 4065, autorizado a decolar, pista no 0, 190 graus, 15 lá. Iniciando 4065. Tudo para o 160 ou o Olímpio 06? 160, por favor. Salvador, azul 90, 90, nova ponte da descida, agora 32 milhas, Salvador. Azul 9090, deixa para o tipo de tráfego, então deixa para 3.000 pés, confirme. Confirme quando para a mudança de regras 9090. Já com referências, vivo logo para baixo. Azul 9090, regras vão modificar 2709. Desça para altitude de tráfego, altímetro em Salvador 9094. Para altitude de tráfego 9094, 9094. Oxalá 1142, chame centro Recife, frequência 126.85, alterna 95.45. Senhor de Salvador, boa tarde, azul 4065, cruzando 1000 pés na sua escuta. Azul 4065, contato radar, subatar nível de voo 340, após 2000, voo direto Leda. Ativo, 340 após 2000, livre e direto Leda, 4065. Isso, ponte para dar no 02, 198, 195, língua no 014. 1-0-9-4, via Índia, ponto 8-3-5-6-3. Só alugou 6-5-9-7-7. 9-5-9, número 2, se tu aguarde. Aguardando o gol 6-5-9. Via para 2000, eu encontrei estabilizado com 1014, azul 2-7-1-5. 9090, tem serviço radar encerrado, está a 39 milhas no norte de Salvador agora. Confirme o estimado para a pouso em Feira de Santana aos 1,7 e 1,6. 1,7 e 1,9, pode. 1,7 e 1,9, pouso em Feira de Santana, 1,9090. Informo que não há tráfego desconhecido por este controle no setor a reportar. Tenho frequência livre da presente. 9090. Atualizado, alinhar e decolar, pistola 0, vento 090 graus, 132. Alinhar e decolar, pistola 0, 0567. Alô, Salvador, bom dia, o azul, Alfiex Ulu. Alfiex Ulu, prossiga. É o número 3 no setor para iniciar o push, agora. Salvador, 3567, boa tarde. 3567, contato radar, simulatório nível de voo 360, após 2010, autorizado para direto o Elefa. Motivo 2010 Elefa, sobe para o 360, da 35677. É 3272. Autorização para Ilhéus. Chanada 327, Léo, autorizado, nível 180, saída coral, primeira curva direita, transponda 0263. Falou, 80 para Léo, saída coral, curva direita, 0263, transponda. Porta puxa. Show 1884, ali na cola de imediato. Afirmo. Show 1884, autorizado, aliado e decolar, pistão 0, vento 100 graus, 149. Livre, alinhar e decolar, pistão 0, 1884. Eficiente, equipe de solo que fará simultâneo com a aeronave no 07. Salvador, Azul 2715, boa tarde. Azul 2715, ajuste 1014, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguardando autorização 4, decolado aos 19, chame controle Salvador, 120, desce a 8. 208. Controle, voo no 884, decolou na Fuca, boa tarde. 884, contato radar, sobrevive nível de voo 230, via saída da Fuca. 230, via saída da Fuca, 884. Na 3235, aciona a identificação, chegada bolsa autorizada, desça para 4.000 pés, altímetro na 0.4. Voo 4.000 na 0.4. Na possibilidade de voar na Proibuna? 3235, negativo, mantenha após a Lagoinha, chegada. Chamamento 3004, aciona identificação, chegada à área autorizada, desça para o nível de voo 050, altímetro na 0.4. E a 3004 mantém a chegada à guarda? para 3567, chame Centro Recife, frequência 126.0, alterno 128.8. 1260128, 3567. Gente, Olímpico 06. Chama 6314, Voitate. Taxi Engie, posto para dono 0 Torre, 1-8, respondo aos 5-0-1-4. 2-7-1-5, fala os 2-2, vira à direita, chame São Salvador, 1-2-1, Esmal 1. Vira à direita, 2-1, 1-2, 7-1-5. Autorizado a decolar, pistola 0, vento 1-0-0 graus, 1-4-9. Deixa eu decolar então, 0-1-5-9. A 3835, reduz a velocidade indicada para 250 nós, número 2 da aproximação. Yankee Zulu, autorizado a reboque até a porta 01, no reporte interno. Ok, autorizado até 01, reporte reboque, obrigado. 1659, decolado aos 24, chame controle de Salvador, 120, decimal 8. 208, bom, 659. Indicada para 220 nós. Estou vendo, tá? 3, 8, 3. Linha 227, autorizado, alinhar e decolar, pistão 0, vento 100 graus, 1-3-4. Alinha e decolar, pistão 0, cheira meia 227. Eduardo, rota do plano de voo, nível 320, saída da El, transição mótica, primeira curva direita, transponda 5507. Desça para o nível de voo 050, altímetro 204. Nenhuma. Nível 370, sai da Pulga, transição Zipar. Primeira curva à esquerda, transponda 5520. Travando, boa tarde, 2009, autorizado, alinhar e manter pista no zero. Dona 659, chame o Recife, frequência na 25 decimal 1, alterna na 33 decimal 25. 251 3325. Gol, 1659. Chame a 3 no 4, vitoração para seu conhecimento, cruz esquerda para 020, seu limite é o QD Mike 1020 de Simbra. Chame a 3 no 4, desça até 4000 pés. Esquerda 020, desça até 4000 pés, limite é o QD Mike 1020, 3835, vitoração para interceptar sinal do procedimento ILS, X-Ray, pistola 0, cruz esquerda para 200, seu limite é localizador. Desça sem restrições para 2.000 pés, altímetro na 0.4. Desça 2.000 sem restrições na proa 2.00. Está liberado a velocidade? Está livre, 3.835. 3.835. Toma 2.3, 1.92, 20 da quilo. Quando possível, voa duna, boa tarde. 3.192, acione identificação, chegada maré autorizada, deixa via chegada para o nível de voo 060, altímetro 1.04, número 4 na aproximação. Número 4, CR, 3.192, desce para 060. Controle Salvador, voa Xilé 6227. Xilé 6227, contato radar, chega para o nível de voo 360, voe em direta posição da EL, 6227. Voa da El, 627. Voa 2009, autorizado a decolar, está 10, 230, 90 graus, 120. Sério, 10, 209. Controle. É 3-1-4, para interceptar o localizador, correr direita para o 070, reduza para 1-9-0-9, e aguarde a passagem sobre a ilha de Taparica para prosseguir na descida, o 6314. Direita 070, descida para 199 e aguarde a passagem da ilha de Taparica, 6314. Uno 2009, decolado 31, chame controle Salvador, 120, decimal 8. 208, voa 2009, voa. 325. Salvador, boa tarde, voa 2009, cruza 1500 BR, recessão 180, perfil Dael. Voa 2009, contato radar, se botar em nível de voo 240, via saída Dael. 240 via Dael, o Gol 2009. Gol 659, controle. Cinco para interceptar o localizador, curva esquerda para o 140, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, 3835. Confirmeira a nave. 3835, novo localizador. 3835, reporta quando estabilizado. Negativo, está estabilizado. 3835, ciente, completa sinal, chame torre frequente 98, sinal 95. 2895, está 3835. Chame a 6314, desça para 2010, QNH1014, reporte quando estabilizado. Ok, já está estabilizado no localizador, vai descer pelo glide hoje, né, 6314. Gente, 6314, aguarde suas frentes das comunicações. Aguarda, 6314. 73835, ajuste no 014, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 0. Evento 0, na 0 graus, 139. Repouso no 0, 73835. Na 25 decimal 1, alterna na 33 decimal 25. 1251, 1332562, 27, Oxi Nayar, boa tarde. 327, parou. 27, parabéns, 27. Xelera 327, autorizado, puxa, porta. Poderia repetir, presidente? Xelera 327, autorizado, puxa, porta, porta. Para o nível de voo 050. Está 50, está 392. Gol na 620, desça a via chegada para 2010, altímetro na 014, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, pista na 0, chame estabilizado. Comando estabilizado, não tem IA20. Chané 6314, estado ex-milho Saraduna, completa final do procedimento, chame torre Salvador frequência 118, decimal 95. 6315, 6314, boa tarde. Boa. Boa tarde, Chané 6314, ajuste 1014, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Aguarda, 6314. Gol 2009, suba para o nível de voo 180, voe coral da presente, tem condições? Sim, coral da presente, 180, obrigado. Gol 2791, para informação, filho, boa tarde. Aeronave? O azul 2791, com informação, filho. Ajuda 791 na sua identificação, chegada à mão autorizada, desça para o nível de voo 050, quando no ideal de descida, altímetro na 014. E quando não ideal, descerá até o 090, para o 791. 050 autorizado, 2791. Abre, quando no ideal, descerá até o 050, 2791. Chão 3835, sala 37, livre à direita, chame Chão Salvador, 121, décimo ao fundo. Direita 1, chão 3835. Na 92, após o TAP, desça para 3.000 pés, altímetro na 014. E TAP 3.000 no 014, a 3.092. 0 graus, 1.62 à noite. Prisar o fogo para o Chanel 66, 1.0. Bom, o Chanel 6327 parou. TAP POB 101, 3 horas e 20, Salvador 6327. Chanel 327, livre táxi Índia, ponte para dano 0, torre 1 no 8, só 95, legal na 0 no 4. Na 0 no 4, considera via Índia, 295, Samaná, 6327. Autorizado, puxa por táxi. Porta táxi, por 9.6. Autorizado, voo 1620. 1620, completa final, chame com a frequência na noite, destino 95. Zero, ajuste no 014, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Aguarde, aguarde. Hotel Rio de Serra, desça para 500 pés, QNH 104, reporte visual com campo. Então, 3192, desça para 2.000 pés, altímetro na 0 no 4, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, pista na 0, sendo estabilizado. 2.000 no 0 no 4, semana estabilizada, então 3192. Senhor, boa tarde, senhor, minha 3.4. Senhor, 3.4, Alfa Juliette, ponto 107. Boa tarde, senhor, 6.3. Fono 620, avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 100 graus, 149. autorizado, Gol 620. Agora qual? Bacana, é aí. Puxa contato. Na 13 no 4, reportante da Juliette. Agora é da Juliette, 13 no 4. Aqui em O Olimpo 06, na hora do turno, gente, Olimpo 06, confirme ainda regras de voo visual positivo? Afirma a regra de voo visual. Gente, Olimpo 06, então dá pra gente levar para a posição ITAP e... confirma a unidade de tiro? Olimpo 06, vou para ITAP, desça para 3 mil pés, desconsiderando a restrição de altitude na posição, o Olimpo 06. Desça para ITAP, para 3 mil pés, desconsiderando a restrição de altitude. Autorizada via Índia, ponte 0 da 90, 295, boa 960. Está agora a 58 milhas do oeste de Salvador, sem serviço radar encerrado, mantém o nível de voo 180, chame o controle de alto frequência 120, decimal 1. Livre à direita, chame o solo Salvador, 121, decimal 1. 19. Volta pro chão, chame a matriz. Parar, né, a matriz, sim. Salvador, 620, livrou. 620, alfa, reportagem de Chilete. Alfa, Juliette. Confirma a aeronave? Hotel Juliette Serra, mantém a proa do farol de Tapuã, chame a Torre Salvador, frequência 98, decimal 95. Tá, o meu hotel Juliette Serra, ajuste no 0 no 4, é forte no através de Tapuã, para Tapuã. Salvador, o voo 96, na ponte de pedra no zero, tá pronto. Voo 1966, autorizado alinhar e manter pistão no zero. Alinha e manter no zero, voo 96. Puxa, na 6327, decolado aos 45, chame controle Salvador, 120, decimal 8. 208, bom, 6327. Confirmo frequência. 118, decimal 95, 3192. 2295. Salvador, boa tarde, o Cinema 327, cruzando 2000, saída coral. Cinema 327, contato radar, se botar o nível de voo 180, dá presente, vou direto à posição coral. 180, dá presente coral, 6327. Do farol da ponta, curva à direita, informa o tráfego a 1 milha do externo. Farol da ponta, curva à direita, farol da ponta. Quatro. Farol da ponta, 3155, 2133, 3151. 3155, após... Vou ingressar a Juliette. autorizado Índia, ponte para dano 0, torre 1 no 8, esse é o 9, 0 no 4. Ponto gol Índia, ponte para dano 10, 2, 9, 5, 3, 3. Bom dia, agora 1 para 12 horas, 17 milhas, o rumo sudoeste. É um Airbus 3, 1 no 8, passando no 4 mil pés em subida ao nível de voo 8, 0. Xanamia 327, informa o tráfego, posição de 9 horas, 16 milhas, rumo correção noroeste, é um Papa 3, agora passando nível de voo 060 em descida 3 mil pés. Gente, Xanamia 327. Falado 47. O controle 120 deve estar 8. 1208, gol 1966. 131192, avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 090 graus, 1449. 31 pouso no 0, 31192. 70, Puca de Par. Dona 966, contato radar, suba para o nível de voo 370, via saída Puca. 370 via Puca, com a 966. Passe pela direita da 17. Pessoal, é autorizado o cruzamento da final da 10, chamarando mais pela direita da 17, Estados Unidos. Espera, pronto, boa tarde. 3155, autorizado, aliar e manter a pista no zero. Sim, manter no zero, 131. Um, 3192, solo 49, livre à direita, chame solo Salvador, 121, decimal 1. 121, livre à direita, 192. Hotel Juliette Serra, avistado, pouso autorizado, pista 17, vento 100 graus, 149. Hotel Juliette Serra. Juliette Serra, informe no solo controlado. Deixa eu parar no solo controlado, Hotel Juliette Serra. 3155, autorizado decolar, pista 10, vento 100 graus, 149. Salvador, Azul 2791. Azul 2791, ajuste 1014, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Ajustado no 014, aguardando a autorização 2791. Para novembro, é solo, você? Sim, tipo 06, da presente teria condições de voar direto do interceptor e completar o final do procedimento? Gente, desse para 2000 pés, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray pistando 0, estamos estabilizados. Autorizado então a 2000 pés e autorizado o funcionamento do ILS Controle Salvador, TAM 3155, boa tarde. TAM 3155, contato radar, suba para o nível de voo 320. Após 2000 pés, voo direto Leda, TAM 3155. 320, após 2000, direto Leda, TAM 3155. Voo na 966, chame Recife, frequência 126.85, alternativa 25.45. 1-2-6-5-2-5-4-5, voo 966. Autorizado, chame Autorizado, puxa acionamento, o chame 6355. 0 graus, 159. Pouso autorizado, 279. Alvega tem funcionando a radial, que vai radial de saída inicial, é realmente 360. Venda, protocolo. Condução autorizado no meu pé inicialmente, um corredor forte. Primeira curva esquerda, transponder 5545. Cinco, 545 cinco, falando transponder, confirmo o pato, pessoas a bordo, estou no meio. Obrigado. Alô, muito boa tarde. Voo 1097, informação de autorização. Aeronave chegou quanto? Voo 1097. Voo no 0910. Confins, autorizado, via Pesolo 21, no nível 360, saída Arbor, Elefa, após Elefa, voo para São Lisboa, para interceptar a aerovia. Primeira curva direita, transponder 5547. Controle? 120.8. E Confins 360, Arbor, Elefa, Lisboa, via Pesolo 21, 547208, voo 1047, no fim. Chama para Salvador Azul 2791 de Corona Delta. Azul 2791, quilo parte 3, 4 Romeu. Quilo parte 3, Romeu, rotão? 4 Romeu, 2791. 4 Romeu. Tati, eu chamei a 355, 114, 1, 4, 5 horas, até na Galeão. Obrigado, 114, Xaname 35, Livre Tarde, via Índia, Ponte Preta, 102, 198, Espanha 95, Negão 104. Teste, Livre Tarde, Ponteira 10, Índia Alfa, Ponteira 295, 104, Xaname 35, boa tarde. Olimpo 06, ajuste 10 no 4, traço avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 090 graus, 14 nós. Cadê o pouso, pistão 0, Olimpo 06? 1909, prossiga. Frente da Lima na proa de Bonfi 2000 no transponder, 9091, solicita o 0, mandando 075, solicita o 070. Azul 9091, acione código 0156, chame quando pronto para descida, confirme está em regra de voo visual e solicita modificação para instrumento ou vai manter visual? Afirma, visual só descida a modificação para instrumento, nível 074. Gente, regra de voo modificada aos 1758, deixa para o nível de voo 070 altímetro em Salvador 1004, acione código 0156, vai para a posição Bonfi para interceptar a chegada Bonfi e chame quando, para, quando pronto para descida azul 9091. Gente, prosseguindo para o 070-0156 no transponder na proa de Bonfi 9091. 9091 da Azul, confirme o fotão 72? Afirmo. Gente. Já tem Juliette correto, confirma o PB, autonomia e o pátio. Gente, a porta pronto, tá? Certo, um Juliette. Poxa, né, 35, vamos esperar lá no carro. Poxa, né, 355, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera. É 355, autorizado aliar e manter pistão no zero. Nem mantendo no zero, né? Patrulha 1355, patrulha? Escuta, patrulha. Temos 70 recursos na pré-tá, estima 25, decimal 1, lanterna 133, decimal 25. 153, decimal 25. Sim, hotel.